Você se lembra quanto tempo faz e você já não busca mais os hinos que também cantou, sempre falando de amor ao Pai e tudo que também falou diante de todos, até confessou quem Deus tinha vida e paz, até orando você chorou. E agora olha como está. Será que tudo você esqueceu? Os momentos de adoração, estudos sobre o Filho de Deus. Seu lugar vazio ainda está e todos pedem pra você voltar. E todos cantam, volte agora, Cristo te chama, o Pai te ama. Volte agora, Cristo te chama, o Pai te ama. E todos cantam.